Horóscopo. Confira o seu signo. Previsões agora para você que é de Capricórnio. Período propenso a traições. Da parte do seu par, nunca do seu. Feio pra caramba, hein, meu? Previsões para você que é de Virgem. Poderá conhecer alguém especial. Bom, isso daí depende muito. Se sua mandiga for forte. Previsões agora para você que é de Libra. Momentos quentes na cama. Bom, mas isso aí só acontece se você derrubar o cigarro no colchão. Que preto é esse, ô Calunga? Que chegou agora, Calunga? Pacharuto, as pessoas estão pedindo conselhos e elas querem saber uma ótima simpatia para arrumar emprego. Tá certo, para arrumar emprego, olha, temos uma simpatia muito boa, tiriqueda. Você vai separar na sua casa uma moeda de 50 centavos e uma outra moeda de 25, certo? Aí você vai colocar num prato junto com sua carteira de trabalho, tá certo? Aí você deixa na janela de casa da noite pro dia. Isso, lógico, se você não morar em Osasco, né? Porque se você for de Osasco, essa simpatia não funciona. Porque ao deixar o dinheiro na janela, vixe, manhã da gota peba, viu? Ah, sobra nada, não. O pessoal já leva é tudo. Então, no dia seguinte, se você não morar em Osasco, você pega as moedas, a CTPS que tá lá no prato, põe tudo no bolso, acorda bem cedo, junto com os primeiros raios de sol, né? Que vai estar ao seu favor. Aí você passa na banca, compra o amarelinho e deixa de ser vagabundo, homem. Vá procurar emprego. Horóscopo. Confira o seu signo.